Muito bem, lindíssima música na voz de Paula Fernandes, muito bacana, parabéns Paula Fernandes, sempre muito sucesso. Minha querida Milena da Silva, em Colniza, Mato Grosso, ela disse que ama a minha nova música, quero você pra mim. Obrigado, Milena, um beijo pra todos vocês, amigos da 97,3, aí exibindo o nosso programa, né? Meu amigo Vanderlei Oliveira, de Santa Luzia do Paruá também, ouvinte do nosso programa pela Tropical FM, ele disse que não perde um só Mundo Sertanejo. Um beijo pra minha querida Sinoblina, as suas filhas Evelice e Angélica, em Jardim do Ingá, em torno de Brasília, no Goiás, né? Ouvintes também do nosso programa. Um abraço a Natales Gomes, todos da equipe da Cristal FM, aí de Oliveira dos Brejinhos, no Estadão da Bahia. Um abraço os amigos da Vanderlei FM, aí em Vanderlei também, no Estadão da Bahia, onde Diego Valadares estará fazendo show no mês de dezembro. Só falta definir a data. Um abraço o Rochinha, o Helenaldo, todos os nossos locutores da Vanderlei FM, no Estadão da Bahia. Vanderlei é uma cidade lindíssima, né? Quero dizer que o dia 21 próximo, estarei fazendo um show no PO, na beira da BR-060, entre Alexânia e Abadiânia. Em Abadiânia nós temos a Capivari FM exibindo nosso programa. Um abraço a todos da equipe, o Oliel, o Anito Tavares, o João de Camargo Biteca, todos da equipe da Capivari FM de Abadiânia. Sucesso todos os dias às 13 horas. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. No quadro Ao Som da Viola, quem canta bonito, Cardoso e Clemente. Os Verdes Campos da Minha Terra, grande clássico sertanejo. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar e rever. Nos verdes campos do lugar, quero encontrar a sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão, seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão, e no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Milena da Silva, em Colniza, Estadão do Mato Grosso. Ela ouve pela 97,3, nossa parceira aí. Muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Vanderlei Oliveira, interagindo comigo no Facebook. Ele disse que não perde o programa. Ele é de Santa Luzia do Paruá, ouvinte da Tropical FM. Um abraço, meu amigo Kleber. em Barretos, em São Paulo, empresário artístico lá de Barretos, o Kleber também, ouvindo o nosso programa, Kleber Cardoso. Um abraço, viu, Kleber? Muito obrigado. Um beijo para minha querida Sinoblina, as suas filhas Evelice e Angélica em Jardim do Engá, em torno de Brasília, também ligadas no nosso mundo sertanejo. A Gleice Silva, também em Santa Luzia do Paruá, também não perde o nosso programa. Muito obrigado, meu amigo Jarbas Pinheiro Barros, Pereira Barros, da FM Paraguaçu, Minas Gerais, também não perde o nosso programa. Um abraço aí aos amigos da 90.9 em Pouso Alegre, sul de Minas, o Neymar Gonçalves, a Areta Produções, a Vânia Rocha, Samuel, a dona Maria, sua vovó, também não perde o nosso programa pela 90.9. E o Neymar pede para mandar alô aqui para os amigos aí do Bar Santo Reis, a Mazela Materiais para Construção, a todos vocês ouvintes aí da nossa rádio 90.9, a Ângela aí no bairro da Cava, o Joel Seresteiro aí no bairro São João, a todos da mercearia do Coruja também, a Irene, todos ligados no nosso mundo sertanejo, todos os dias, às 21h30, pela 90.9, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Mundo Sertanejo recebe essa dupla agora, que o Brasil já conhece. Eles estiveram com a gente, fizeram muito sucesso e agora voltam com boas novidades. Eu estou falando de Eliane e Samuel. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos maravilhosamente bem agora aqui com você, Diego Valadares, com essa porta aberta. Na rádio estúdio, né? Aqui pelo sorriso de vocês, isso. Eu percebo que estão muito felizes. Bom, entrando demais. No coração desse Brasil imenso aí. Então, vocês estiveram aqui no programa já há alguns meses e agora voltam com uma ótima novidade. Sim. Novo trabalho, nova produção. Novo empresário, ouvintes. Primeiro empresário da dupla, né? Quer dizer, não é novo não, primeiro empresário. Primeiro empresário da dupla, que Cleiton, aliás, um dos maiores do Brasil, isso. Né? Isso. Cleiton Aguiar Cleiton como empresário, Aguiar. Estão bem, viu? Estão bem, nós agora tá com o pé direito. Então, o Cleiton Aguiar pegou vocês, levou pra produção do Pinóquio. Isso. E já estão com a música pronta do novo CD, né? Isso, é. Conta para os nossos ouvintes como é que começou esse namoro aí, Cleiton Aguiar, Pinóquio, novo CD. A gente estava gravando uma música lá nos trabalhos no Grilo, né? Fizemos uma produção, eu estava fazendo a produção dos trabalhos. E o Cleiton escutou uma música da gente e o Pinóquio falou assim: Cleiton, eu te devo muito, eu quero gravar uma música com você. Aí eu falei, não, então em vez de você gravar comigo, eu quero que você grava com os meninos que do Ivan Moreno. Falei, então, filhos do Ivan Moreno, isso, um dos grandes artistas de Brasília também, que o Brasil conhece, Rei da Prata e Ivan Moreno. Isso, né? Aí foi pra dever essa música, né? Falei, não, então vamos fazer essa música. Aí eu passei até uma música da Tem Nada Não, do meu pai, pro Pinóquio gravar. E ele foi, enquanto ele tava gravando essa música, o Mozo tava pedindo música pra ver qual a nossa linha de composição. E a gente tava gravando as músicas, e ele caladinho gravava no celular dele, levava escondido pro Pinóquio, o Pinóquio escutava, tava escutando o repertório das nossas composições, e aí pegou o trabalho e foi assim, ó, Cleiton, vamos, os meninos têm mais música boa, vamos gravar mais música, vai, não, Pinóquio, não dou conta, não, depois a gente se acerta. Então tá, beleza. Aí foi passando música, foi passando, fechamos o CD com 12 músicas. Produção do Pinóquio. Produção do Pinóquio. Aí o Moza veio trabalhando a gente um ano na elaboração do projeto, vocal, né, segunda, primeira. Muito bem. Então, nessa luta aí, até o agora. O Moza é produtor de voz, né? Produtor isso. De voz. Não é do naipe do Vismar Martins, né? Ou é? Não, o Vismar Martins também é o contar. O Vismar Martins, eles estiveram com a gente ontem no programa de ontem, Ricardo e Ronael. Vismar Martins, eu gravei 2 CDs com o Vismar, Cabra Danado, Saudade Judia, Casa Vazia, essas músicas mesmo que o Brasil inteiro conhece, produção do Vismar Martins. Ué, eu conheci que Vismar existia através de você, Diego Valadares. Pois é, o Vismar. Isso tocou demais aqui em Brasília, em Brasil, na região, Cabra em torno. Danado estourou. Foi. Estourou. Sim, sim. Mas olha, essa música Aqui Mora Gente já é da nova produção. Vamos cantar? Isso, vamos é a primeira nossa música. Essa música é do Renato Barros, que é o mesmo compositor daquela música Flor, do Jorge Mateus. Exato. E Eduardo Gomes, que é o nosso parceirão agora também, lá de Tocantins. Muito bem. E Ivan Medeiros, um grande compositor também, que acabou de passar outra música pra gente, muito não boa. Não é Ivan Moreno, mas é Ivan Medeiros. Ivan Medeiros. Tá certo. Cantam Eliane e Samuel, Aqui Mora Gente, lançamento nacional, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eliane e Samuel cantam no mundo sertanejo. beba a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Então tá apaixonado, perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Muito bem, ouvimos aí lançamento Eliane e Samuel. Que música boa, né? Vai boa estourar. Demais. Se depender da gente aqui, vai. Não, a Rádio Estúdio aqui, através da rádio e todos os parceiros da Rádio Estúdio Brasil, junto com Edelson Moura, exato, e Zélia, né? Márcia Ferreira e você, Diego Valadares. A gente, muito bem. E Cleito Aguiar também, né? Que faz parte desse claro, time. Aguiar, não, nós só estamos com o time nós, bom, velho. Nós porque... estamos bem assessorados. Eu sou muito feliz de fazer parte desse time, né? Estar nessa equipe maravilhosa há quase 3 anos, graças a Deus. O Brasil já canta comigo minhas músicas, eu fico muito feliz com esse grande espaço que o Edelson Moura, essa porta que o Edelson Moura, iluminado por Deus, abriu para o Diego Valadares aqui de apresentar esse programa. E Deus abençoando o Diego Valadares, está abençoando os amigos dele, amém, né? Porque está tocando todos amém. Os artistas de Brasília e do Brasil. Isso mesmo. Então, vocês estão fechando o CD. Essa música já está prontinha, já. Isso, já música tá, de trabalho, já, né? Isso aí, e vamos lançar também um clipe com Geovane Nunes e a Adriana Nunes, que são os atores daquele grupo de teatro Os Melhores do Mundo. Ah, muito bem. Essa música, Amor Feroz, do CD, do primeiro CD de vocês, ainda isso, como Eliane de Paula e Alcimar, era isso, o nome de vocês antes, isso, né? Que agora, com essa mudança, o nome ficou mais coloquial, mais comercial, né? Criatividade do Cleiton Aguiar juntamente com o Pinóquio, né? Isso. Eliane e Samuel, nome fantástico, né? Coloquial. Essa música Amor Feroz nós tocamos muito aqui. Vamos recordar? Bora! Agora. Grande sucesso agora. Eliane e Samuel cantam recordando Amor Feroz. Daqui a pouquinho vão cantar ao vivo. Vamos! Deixa a saudade fora dessa vez. Você pode explicar, e se vou chorar, pode ser, não sei. Nosso amor foi tão bonito, agora dividido com a solidão. O destino dessa história está escrito em suas mãos. Seu olhar perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão. O meu corpo sente frio com a falta do calor do seu coração. Jogue as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão. Traga aquele amor feroz, não deixe a saudade decidir por nós.

Elas, e vocês interpretaram lindo. Muito bem. Obrigado, obrigado. Isso é resultado do trabalho do Moza. Muito bem. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho tem mais Eliana Samuel aqui no Mundo Sertanejo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, minha querida Sirlene Vaz, aí de Piranhas, Estadão de Goiás, toda a sua família, todos ligados aí no programa, através da Satélite FM, na cidade de Piranhas, Estadão de Goiás. Um abraço, Jota Oliveira, o Nelson Nunes, todos da equipe da Satélite FM, programa Audiência Total. Um abraço a Adilson do Vale, de Caçapava, São Paulo, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa. Um abraço, Valmir Clabuchá, aí de Salinas, Estadão de Minas Gerais, Rádio Cultura FM exibindo nosso programa. Um abraço os amigos aí de Salto Grande, São Paulo, Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, também exibindo nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Transpaulista Web, em São Paulo, exibindo nosso programa. Um abraço Dudamel, da Clipe.net, em São Paulo, capital, também exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Vilma Fernandes, em Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais. Um abraço aos amigos da Rádio Araia FM, também exibindo o Mundo Sertanejo. Vamos aqui, Eliane de Paulo. Oh, Eliane Samuel. Você não tá errado, não, porque quando eu olho pra ele, eu só vejo o Ocimar, não vejo Samuel, não. Eliane Samuel, dupla que canta bonito. Diego, hoje no programa, né? Você falou de Piranhas, né? Piranhas, Goiás. Piranhas, e nós temos nosso padrinho, mora lá. Audiência fantástica lá pela Santante. Zé Santana, mora lá em Piranhas. Tem uma lanchonete lá na rodoviária. Então, avisa pra ele ouvir o programa, viu? Tizé e a tia Dulce moram lá, ué. Isso, mandar um abração pra eles. A minha querida Sirlene Vaz, que cuida do fã-clube Diego Valadares na cidade. Aliás, nós devemos fazer show lá brevemente. Audiência fantástica na Sirlene, cidade. Sirlene, né? O nome dela? Sirlene Vaz. Oh, então vai lá na rodoviária, lá na lanchonete, fala com o Zé Santana que você vai falar da gente. Eliane Samuel. Isso. Um abraço, Sirlene, a Irani, a todos vocês. Vamos cantar mais uma moda ao vivo para os nossos ouvintes? Bora. Vamos lá. Composição, Eliane Samuel, Fico do Seu Jeito. Canta bonito. Sei que errei demais, mas você me fez promessas que não foi capaz. Quando me deixou de lado, então perdi a paz. Não queria perder tudo que a gente viveu. Pra não sair por baixo, falei tantas coisas pra te machucar. Insensata, nem parei para pensar. No final da história, quem perdeu fui eu. Você tem razão, quem bate sempre esquece, quem apanha não. Arrependida agora te peço perdão. Eu me rendo em tuas mãos, me perdoa por favor. Quem não erra por amor, foi paixão demais que explodiu aqui dentro do peito. Me entenda por favor, quem não erra e nunca errou. Se você voltar pra mim, eu fico do seu jeito. Você tem razão, quem bate sempre esquece, quem apanha não. Arrependida agora te peço perdão. Eu me rendo em tuas mãos, me perdoa por favor. Quem não erra por amor, foi paixão demais que explodiu aqui dentro do peito. Me entenda por favor, quem não erra e nunca errou. Se você voltar pra mim, eu fico do seu jeito. Se você voltar pra mim, eu fico do seu jeito. Eliane Samuel, parabéns, dueto fantástico, vocês estão preparados realmente para cantar pelo Brasil inteiro e vão cantar. Já estão cantando aqui através do Mundo Sertanejo. Mas eu quero que vocês façam shows pelo Brasil inteiro. Opa, viu? E obrigado. A gente vai fazer um pedido aqui para os seus ouvintes aqui. Pode fazer. Para tentar você no Facebook, pedir nossa música. Exatamente. Porque eu sei que o Diego, ele tem um coração aberto e vai tocar a gente aqui todo dia. Amém, com certeza. Pode esperar que nós vamos tocar sim. Vamos aos contatos para shows? Simbora. Telefone, redes sociais. Ó, telefone é 061-9981-3601. 9981-3601. 9981-3601. 9981-3601. Facebook, Eliane Samuel, estão lá no Facebook. No 2. Nas redes sociais aí. Isso. Site, isso. Facebook, tudo. Por enquanto o site ainda está em construção. Agora com a nova fase. Nova formação. Né? E também tem um e-mail, né? Tem um e-mail também, se quiser falar direto com a gravadora. rbmmusica@gmail.com. Gravadora do Cleiton Aguiar, né? Cleiton Aguiar. Leva um abraço pro Cleiton, viu? Cleiton, grande amigo, um dos maiores locutores. É cantor, escritor, compositor, amigo dos amigos. E é cozinheiro também. E agora é cozinheiro, né? Antes de vocês virem pro programa do Diego Baladares, vocês passam aqui, vamos almoçar com a gente. Maravilha. Um abraço, Deus abençoe, sucesso para vocês nessa nova fase aí, que realmente as energias positivas do Pinóquio, do Cleiton Aguiar, entram no trabalho de vocês, explodam esse trabalho para o Brasil inteiro. Obrigado. Obrigadão, Diego. E Deus abençoe essa porta aberta, esse coração aberto. E o Brasil abraça a gente, né? Eliane e Samuel tá aí para vocês. E estamos aqui com vários amigos também, né? Vismar, um grande Martins, Vismar Martins, Manoel, Apagão, né? Apagão Alô, que chegou aqui para participar com a gente. O Marco Andrigo, lá de Porangatu, Estadão de Goiás também. A Aline também, que está aqui presente, Aline, né? Muito bem, então. Sucesso, meus amigos. Vão com Deus. Amém. Tchau. Depois dessa entrevista fantástica com essa dupla que o Brasil já conhece e vai cantar. O povo brasileiro é um povo que prestigia a música sertaneja, a nossa música verde e amarela, e com certeza todos os nossos artistas que passam por aqui fazem shows pelo Brasil inteiro. Diego Valadares canta Me Dê Uma Chance. De amor, só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor, só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor.